Introdução Workshop 618. Preparando para 19 de dezembro. Campos para mudar a humanidade. Linha universal de comunicação. Alma da fisicalidade cria a alma do homem. Mark Ray, IOTC. Hora de dirigir o carro. Não acredite nos livros sagrados. Controle dos sabatianos. O workshop de hoje é, na verdade, uma sessão de voo mensal e um workshop reunidos em um só. O Sr. Cash disse que não temos muito tempo. Ele espera que estejamos prontos para o dia 19 de dezembro, quando ocorrerá algum tipo de encontro com o 13 Atlas e a Comunidade Universal em relação à raça humana. Temos estudado e trabalhado com as energias a tempo suficiente, e os sistemas têm estado ligados aos ensinamentos dos últimos meses, fortalecendo o plasma da nossa energia central, e agora é hora de dar o próximo passo para sermos capazes de usar isso. Os sistemas de plasma da Fundação Cash estão ligados, e na primeira metade deste ensinamento, será usada uma força de campo específica e na segunda metade uma diferente. Cabe a nós, como buscadores de conhecimento, transformar nosso treinamento em experiência direta dos campos. Devemos observar também nossas emoções e como elas mudam e o que podemos fazer com os campos. Hoje eles estão testando algo totalmente novo conosco, e as palavras que ele usou foram: é como agitar um copo de água e ver como ele reage à energia e como ela respinga. Sabemos por nossos estudos que agitar um plasma ou rotacionar ele irá causar a interação dele, criando assim energia. A força de campo de nossa alma está sendo aumentada e essa energia adicional ela irá diretamente para a fisicalidade. Se olharmos para os comentários na segunda metade, é exatamente isso que os buscadores de conhecimento relataram ter experimentado. A essência disso foi que a fisicalidade deles estava recebendo mais energias. Eles disseram que sentiram calor e movimentos de energia em diferentes partes do corpo, paz e assim por diante. Por que sentir paz seria uma experiência física? Bom, é o meu entendimento que quando as energias da alma do homem e da alma da fisicalidade entram em equilíbrio uma com a outra, a fisicalidade fica em paz. Poderíamos dizer que a paz é uma experiência física de ausência de perturbação. Outra forma de paz pode ser quando a alma experimenta seu próprio senso de ser. Essa experiência geralmente será sentida como algo mais profundo e intenso do que a paz física. Então ele explicou os gráficos que mostravam que a alma recebeu os campos mais elevados e os converteu para a fisicalidade. É por isso que havia uma forte concentração de pontos na linha média do gráfico e eles não iam abaixo dela. Ele disse que isso indicava que os buscadores de conhecimento agora podem se transmutar. E eu entendi que isso significava a transmutação física completa, o que significa que podemos mover o corpo de um lugar para outro. Ele disse que os buscadores de conhecimento teriam essa sensação dentro de si mesmos de que seus corpos poderiam aparecer em outro lugar. Por exemplo, se você estivesse sentado à mesa da cozinha, então uma sensação repentina tomaria conta de você de que seu corpo estava sentado naquela outra cadeira da mesa da cozinha, onde quer que sua emoção o colocasse. Se nosso corpo realmente aparecesse naquela outra cadeira, isso nos deixaria, como dizem, assustados? Tudo depende da nossa verdadeira intenção de querer transmutar e do nosso nível de maturidade. Outra coisa que foi muito difícil decifrar, e talvez não devesse ser dita, mas esta é apenas a minha compreensão que pode estar totalmente errada, é que ele disse que os sistemas estavam enviando às nossas almas uma mensagem direta e instruções para se conectarem a outro objeto físico no espaço. As emoções de nossa alma sentiriam essa comunicação e enviariam de volta para a alma da fisicalidade, que a converteria para a fisicalidade e se manifestaria como uma emoção em nós. O Sr. Cash e a equipe da Fundação Cash gostariam de saber qual emoção sentimos. Isso é importante para que eles possam confirmar se tiveram sucesso ou não em seu teste. Será que esse objeto é o 3I ou o R2 ou algum outro membro da comunidade universal? Parece que o trabalho agora é para nós, buscadores de conhecimento que somos humanos, sermos capazes de nos comunicar com o 3I, que representa a comunidade universal. Isso pode se tornar uma rara oportunidade de avançar rapidamente e entrar na comunidade universal. O Sr. Cash então entrou em mais detalhes sobre essa linha universal de comunicação. Já sabemos disso, porque na Terra, nossa tecnologia avançou tanto que recebemos milhares de linhas de comunicação que chamamos de TV, telefones celulares, computadores, etc. Sabemos que só podemos receber uma chamada se alguém indicar o nosso número específico. Essas são linhas de campo eletromagnético em estado de matéria para a Terra. Mas no universo, usamos campos magnéticos plasmáticos, que são inúmeras linhas que conectam tudo. Tentar encontrar uma dessas linhas é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. Isso significa que, assim como nosso telefone tem um número específico, nossa alma do homem também tem. Ele disse que eles funcionam exatamente da mesma forma. Nesse caso, o número será a força do campo magnético. Mas quem teria nosso número para nos ligar? Claro, Deus teria, já que ele é feito de cada plasma no universo. Mas se estamos falando do nível da alma, devemos lembrar que o Sr. Cash disse que nossa alma tem sua própria vida, da qual a fisicalidade não sabe nada. Então, quando os amigos e familiares de nossa alma nos ligam, nossa fisicalidade fica em branco e não se lembra de nada. Mas às vezes temos um vislumbre disso e dizemos: uau, que experiência foi essa? Portanto, o ensinamento de hoje é sobre aprender que essa linha universal de comunicação existe e como usá-la. Principalmente, ele está nos ensinando por meio da experiência direta. Os sistemas estão discando um número do universo para nos conectarmos, e nas próximas 3 semanas, essa linha universal de comunicação pode se abrir repentinamente para nós e podemos assim experimentar algo além da nossa imaginação. Ele não está nos dizendo quem ou o que, para que assim não inventemos algo em nossas mentes. Apenas deixamos que aconteça espontaneamente e vamos ficar atentos. A dica foi não contar para pessoas que não entenderiam. Caso contrário, poderíamos acabar em uma instituição psiquiátrica. Infelizmente, isso não é uma piada aqui. Vemos a tragédia disso com as pessoas bonitas que chamamos de esquizofrênicas. Novamente, não é para ter medo aqui, mas para pensar em todas as pessoas que estão sendo mortas inutilmente neste planeta hoje e que nossas almas querem fazer parte dessa mudança. Hoje os sistemas estão discando os números e no futuro saberemos como receber uma chamada e também como discar um número. E quando amadurecermos o suficiente, nossa alma nos informará sobre todos os amigos e familiares que temos em todo o universo e que nunca soubemos que tínhamos. O que eu entendi da parte seguinte do ensinamento foi que as duas linhas da espiral representam a alma do homem e a alma da fisicalidade com a fisicalidade, onde a lacuna entre elas é a emoção. No futuro, depois de passarmos pela mudança, a alma do homem estará sempre em contato e em equilíbrio com a alma da fisicalidade em todos os pontos. Isso não é o que acontece no momento, porque, em primeiro lugar, nem sabemos que temos uma alma, e a maioria das nossas doenças, incluindo distúrbios mentais e emocionais, são causadas por esse desequilíbrio. O que manifestamos na fisicalidade é mostrado por onde tocamos na espiral, o que indica aquela força de campo específica. A próxima coisa sobre a qual ele falou foi como no útero da mãe a alma da fisicalidade cria a alma. Esses são os primeiros momentos da nossa criação como seres. A linguagem não estava clara aqui do Sr. Cash, e isso foi o que eu entendi. Lembre-se que a alma da fisicalidade é a coleção da essência de todas as almas das células do corpo e forma uma presença ao redor do coração. No início, parece que o óvulo e o espermatozoide são a alma da fisicalidade da mãe e do pai. Quando eles começam a se conectar, e ele desenhou um anel para representar isso, juntos, eles formam a nova alma da fisicalidade e, no centro, eles criam as primeiras sementes da nova alma do homem. Entendo que essas são as primeiras divisões celulares que aparecem repetidamente como um embrião no útero. Não vemos as interações do campo. Tudo o que vemos são as divisões celulares que aparecem magicamente e continuam a crescer. O que o Sr. Cash desenhou representa essas primeiras divisões celulares e o limite externo da alma da fisicalidade e a manifestação da fisicalidade com a alma no centro dela. É assim que a alma do homem fica presa dentro da alma da fisicalidade, e quando isso acontece, o resultado é a manifestação do corpo físico. O Sr. Cash disse antes que a alma do homem se torna independente por volta da 6ª ou até a 10ª semana de gravidez. Portanto, essa semente da alma do homem pode ser apenas uma conexão, mas não forte o suficiente para ser uma alma por si só. A conversão real de energia em matéria não pode ser vista na fisicalidade. Vemos apenas o resultado, que para nós parece mágico. Então o Sr. Cash desenhou o Sol, que funciona de maneira oposta. A alma da fisicalidade está dentro do Sol e o Sol aparece como um plasma. Mais tarde ele pode manifestar planetas como sua fisicalidade. Uma estrela por si só é apenas um plasma, como a alma do homem quando a alma da fisicalidade está dentro dela. Anos atrás, o Sr. Cash nos ensinou que, para transmutar, precisamos aprender como trazer a alma da fisicalidade para dentro da alma do homem. O mistério que permanece é como a alma da fisicalidade consegue ter controle sobre a alma do homem que é de uma força de ordem superior a ela. A morte ocorre quando a alma da fisicalidade não tem mais esse poder de conter a alma e a alma assim se liberta. Estamos tentando aprender como, através de nossas emoções, gerar força de campo suficiente para converter a fisicalidade de volta na energia da alma da fisicalidade e então trazer a alma da fisicalidade para dentro da alma do homem. Então a alma fica livre para ir aonde quisermos e quando chegarmos ao nosso novo destino, teremos os dois reatores de plasma já conosco, como a alma do homem e a alma da fisicalidade. Elas irão interagir entre si e com os campos do ambiente para poder manifestar assim uma nova fisicalidade. É a alma do homem dentro de nós que é a imagem do Criador e não a fisicalidade. É assim que o Criador funciona. Esse é todo o processo de como a criação funciona e está contido nos livros 1 a 3 sequencialmente. Na verdade, o Sr. Cash escreveu propositadamente esses livros dessa forma para que pudéssemos assim compreender como o Criador cria e para sermos capazes de fazer isso nós mesmos. O processo começa com o Criador irradiando os campos dele, que se tornam um homem. E hoje vimos como a fisicalidade e a alma da fisicalidade são usadas como um molde para criar a alma, e então a alma é usada para criar filhos e o resto. Agora está muito claro como somos filhos do Criador, e então criamos nossos próprios filhos através do mesmo processo. Mas qual é o propósito disso? Como foi escrito em um dos livros sagrados, eu te criei para ter filhos para que eles possam me amar. Ao dar amor, o Criador confirma sua existência. Ele criou Mitra para amá-lo, para que pudesse confirmar a sua existência. Da mesma forma, queremos que nossos filhos nos amem. É assim que sentimos que estamos vivos e que merecemos ser amados. Queremos que aqueles que amamos nos amem de volta, e isso dá valor à nossa existência. Temos um nome especial para isso, que chamamos de amor correspondido. Significa que a pessoa que amamos tem o mesmo sentimento por nós. O amor não correspondido é uma experiência diferente que pode levar a uma discussão muito mais ampla aqui. Se o orquestra nos incentivou a ouvir os ensinamentos mais vezes e a observar como estamos nos sentindo emocional e fisicamente. Os sistemas foram configurados para alcançar diretamente a alma e para que a alma manifeste a força das emoções na fisicalidade. Temos a tendência de pensar que algo só é real quando experimentamos isso fisicamente. Então agora ele configurou os sistemas para trazer energias universais para adicionar força à alma que então irá diretamente para a fisicalidade. De certa forma, isso está abrindo a iluminação da alma para manifestar a emoção diretamente através da fisicalidade. É por isso que os buscadores de conhecimento estão relatando sentir fisicamente a energia dentro de si. Esta é uma oportunidade para ganharmos rapidamente insight e sabedoria e abrirmos a porta para a transmutação. Ele disse que poderíamos até alcançar a alma do Criador. Em algumas culturas, ver o Criador é outra maneira de dizer o jogo acabou. E nos fundimos de volta à nossa fonte. Parece que sempre que o Sr. Cash organiza essas experiências especiais de energia superior, ele sempre nos dá a oportunidade de voltarmos para casa, se quisermos. Será que isso significa que durante essas sessões, um buscador de conhecimento poderia desaparecer? Isso não acontece porque a sociedade reagiria negativamente a isso. Voltando à transmutação, devemos estar cientes que podemos sentir repentinamente que estamos em outro lugar e não ter medo disso. Estamos tendo uma experiência direta de transmutação. Se conseguirmos alinhar nossas emoções a isso, então podemos fazer isso fisicamente. O objetivo principal é elevar a alma e trazer a paz mundial. Se os buscadores de conhecimento puderem se transmutar, isso espalhará por toda a humanidade, porque estamos todos conectados através da alma do homem. O objetivo do ensinamento de hoje é que vocês testem o carro. Depois de todos esses anos de ensinamento, o carro está construído e agora cabe a vocês, como humanos, testá-lo. Estamos criando a onda com nossos sistemas. Agora, será que a sua alma traria uma nova dimensão à fisicalidade, uma nova onda na praia? Será que vocês criariam uma nova emoção que espalharia pela humanidade e criaria a paz mundial, levando à formação de um planeta, uma nação e uma raça? Todos vocês foram treinados para fazer isso. A limitação surgiu porque vocês aceitaram falácias como a velocidade da luz ser a velocidade máxima no universo. Vocês se bloqueiam com seu próprio pensamento limitado. Agora vocês podem receber os campos para fazer a mudança e, junto com isso, receber inteligência superior. Quando vocês se movem para o centro do seu ser, que é a sua alma, a partir daí vocês podem ver toda a criação. E por volta do Natal, Os outros virão e testarão o quanto vocês aprenderam. Então vocês entenderão por que começamos esse processo hoje. Vocês não precisam de um sistema para se transmutar. Tudo está dentro de vocês. Vocês só precisam acessar isso. Bom, houve muita discussão sobre a situação com a Mark Gray. Sr. Cash deu muitos detalhes sobre o trabalho que tem feito desde que assumiu o cargo de CEO. Ele pode falar assim conosco porque, como buscadores de conhecimento, somos efetivamente acionistas da empresa e nosso ensinamento é, de certa forma, uma reunião do conselho. A OTC alegou que havia um acionista russo com mais de 5% das ações e, devido às sanções, nenhuma corretora se dispunha a negociá-las. Custaria centenas de milhares de dólares para descobrir se isso era verdade. Então, de forma muito inteligente, o Sr. Cash transferiu essas ações para uma classificação diferente e agora o boicote pode ser encerrado. Pode levar algum tempo para que a nova classificação chegue até eles. O próximo grande obstáculo é entrar na SSC, o que custará até 800 mil dólares e levará de 3 a 6 meses para ser concluída. No site da OTC, a Mark Gray passou do nível mais baixo para o nível mais alto e, em breve, deverá ser negociada sem restrições no mercado. O Sr. Cash enviou uma mensagem clara ao governo americano de que a Fundação Cash é legítima e que podemos realmente criar ouro a partir dos campos, mostrando publicamente as fotos dos testes realizados com os militares chineses. O Pentágono ele foi alertado e isso iniciou uma investigação. Teremos que esperar para ver qual será a resposta. De alguma forma, Mark Gray foi autorizado a ter o Código de Tecnologia Espacial 9271, que apenas 27 empresas nos Estados Unidos possuem e todas elas estão ligadas ao governo ou às Forças Armadas. É um pouco peculiar que tenham permitido a Mark Gray ter isso, a menos que em algum lugar nos bastidores eles entendam o que é a Fundação Cash e o que ela significa. As implicações dessas coisas são enormes. Esperamos até o fim de 2025 vejamos mais desenvolvimentos. Lembre-se de que 2025 é o ano em que a tecnologia da Fundação Cash deve se tornar pública. Desde a apresentação em Pequim, há muitas coisas acontecendo nos bastidores que não sabemos. Anos atrás, o Sr. Cash ensinou que temos a trindade da alma do homem interagindo com a alma da fisicalidade, manifestando a fisicalidade, os três em um. A alma do homem não pode manifestar uma fisicalidade sem a alma da fisicalidade. É impossível ter apenas uma alma manifestando uma fisicalidade. Na Terra, sabemos que a alma da fisicalidade se replica através da alma da fisicalidade dos pais, mas então como ela começa? Como a alma da fisicalidade original é criada? Será que é como Mitra, criada espontaneamente a partir do amor do Criador? É o desejo dele de se manifestar, ou como dizemos, confirmar a sua existência? A maneira como eu entendo é que a alma da fisicalidade controladora é a essência de todas as almas das células do corpo. Mas cada uma dessas células é individual e tem sua própria energia. Elas também seriam consideradas como uma alma da fisicalidade, mas não a controladora. A controladora está na área do coração. Parece que na criação há muita cooperação entre as almas. Todas elas têm que concordar em trabalhar juntas e existir juntas também. É a alma da fisicalidade que cria o limite de uma alma para se manifestar como uma alma individual com um corpo. Caso contrário, ela permanece apenas como energia. Para que a alma tenha um corpo, ela precisa criar subentidades que gerenciem as interações de energia com o ambiente e as experiências emocionais para poder assim se relacionar com outras entidades. É aí que a alma da fisicalidade cria os órgãos. Sr. Cash disse antes que o fígado, os rins e todos os órgãos têm sua própria alma da fisicalidade, que estão sob o controle da alma da fisicalidade na área do coração. O sistema solar e o corpo do homem parecem completamente diferentes por fora, mas o padrão da criação é o mesmo neles. Quando olhamos para Júpiter e Saturno, vemos apenas planetas esféricos e não vemos as funções do campo magnético gravitacional de um fígado e um rim neles, no sentido de que eles limpam as energias residuais no sistema solar. Eles estão no limite externo do nosso sistema solar, e o nosso sistema solar está no limite externo da nossa galáxia. Isso significa que nosso sistema solar faz parte do sistema urinário da galáxia? Não temos conhecimento suficiente para entender essas coisas. Até mesmo chegar à Lua foi demais. Como professores universais, eles têm a tarefa de nos trazer esse conhecimento e garantir que ele seja compreendido e aceito. Eles não vão nos forçar a aceitá-lo com a espada. Em vez disso, eles têm outras maneiras de fazer com que aceitemos voluntariamente o conhecimento e a humanidade assim avançará na compreensão do conhecimento da criação. A pergunta feita sobre as profecias nos manuscritos do Mar Morto levou a uma discussão muito maior do que se elas se referem ou não ao Sr. Cash. Sr. Cash respondeu de uma forma que nos fez pensar por nós mesmos. Ele disse, perguntem àqueles que os escreveram. Mais tarde, Sr. Cash disse, não acreditem em nenhum dos livros sagrados da forma como estão escritos. Eles foram copiados de outras coisas para um propósito específico, e os judeus reescreveram muitos livros para se beneficiarem. As massas foram programadas para acreditar que tudo o que está escrito nesses livros é a palavra absoluta de Deus porque elas foram inspiradas e não podem ser alteradas ou estar erradas. Então imagine se você é um governante. Tudo o que você teria que fazer seria controlar o que está escrito nesses livros e você e sua família estariam condicionados por séculos. A frase dita pelo Sr. Cash, da forma como estão escritos, poderia se referir ao fato de que os textos foram alterados em relação à inspiração original ao longo do tempo. Você precisa lembrar que, até recentemente, a maioria das pessoas não sabia ler, e os livros eram um privilégio da classe dominante. Antes da Reforma Protestante, apenas o Vaticano decidiu que seria aceito como Bíblia, e o ponto principal da Bíblia deveria ser a essência do que ela tentava ensinar. Em vez disso, ela se tornou uma fonte de poder ao manipular as palavras e então queimaram as versões mais antigas. Na história, os vencedores sempre queimaram os livros mais antigos e apresentaram sua própria versão. É por isso que dizem que a história é escrita pelos vencedores. E isso é especialmente verdadeiro com as religiões. As forças armadas israelenses assumiram o controle dos manuscritos do Mar Morto assim que puderam por motivos de segurança nacional. Eles decidem o que e quando decifrar e divulgar certas partes dos manuscritos. É claro que eles não têm problema em divulgar aquelas que afirmam a posição deles. É interessante que um dos livros esteja faltando, que é o livro de Esther. Será que isso tem algo a ver com o fato de Esther ser a esposa de um rei persa? Pense na narrativa que eles espalharam pela América e pelo mundo sobre o Irã. Eles estão promovendo subconscientemente na internet, especialmente em sites americanos, que 2025 será o retorno do Messias. Nos bastidores, os rabinos de Jerusalém estão usando as escrituras para promover Netanyahu como Messias. Os cristãos que não conseguem compreender nada além das palavras da Bíblia são vítimas dessas imagens. Eles tentam ignorar que o verdadeiro nome da família de Netanyahu é Milejkowski, pois seu pai era um sionista polonês que imigrou para Israel. Agora, com a IA controlando mecanismos de busca como o Google, é mais difícil descobrir a verdade real sobre as coisas. Há muitas outras coisas que você pode ler por conta própria sobre isso. Foram os Khazares turcos pagãos que se converteram ao judaísmo em 800 d.C. e não há 800 anos. E acredito que o Sr. Cash estava se referindo aqui ao movimento religioso sabatiano, fundado por Jacob Frank nos séculos 18 e 19, que teve um enorme impacto no judaísmo rabínico. Se você entrar nessa toca do coelho, ficará muito escuro. Então você entenderá como eles estão envolvidos em pedofilia, tráfico humano e no governo do mundo. O maior obstáculo para que a tecnologia do plasma se torne pública vem desses grupos que operam nos bastidores. Tente aqui não se perder nessa toca do coelho, mas esses são os grupos que precisam ser elevados para poder alcançar a paz mundial. Os sabatianos usam magia negra, e essa é uma tarefa para o Conselho Universal, sob a orientação do Sr. Cash. Há uma grande pressão para que uma guerra comece agora, para que eles possam assim sobreviver. Como buscadores de conhecimento, precisamos intensificar nossa emoção pelo amor incondicional, pela paz mundial e pela mudança, e tentar fazer o que pudermos para espalhar o máximo possível dessas unidades rede de uma nação pelo mundo. Outros tópicos. Hoje estabelecemos a estrutura na qual não brincamos com os campos de plasma, brincamos com o processo da criação, que é algo totalmente diferente. Estamos pressionando o oceano e ele está criando ondas na praia. Eu dou amor através da alma do homem. Isso derrete as armas. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 618. Na sessão de hoje, estamos testando com vocês algo totalmente novo sem que vocês saibam. Estamos interagindo com a energia central ou alma do seu corpo. A maneira como interagimos é como agitar um copo cheio de água. Alguns respingos saem, e se você brincar com ele, pode esguichar ou gotas podem sair ou qualquer outra coisa. É quando estamos brincando com o seu lado da fisicalidade. Durante o workshop de hoje, a parte feita com o nosso sistema de plasma em segundo plano será feita em duas metades. A primeira metade será diferente da segunda metade. Isso faz parte do que temos feito com vocês nas últimas semanas e meses. Estamos fortalecendo o plasma da sua energia central e observando como ele se comporta em relação à fisicalidade. que estamos fazendo com os buscadores de conhecimento hoje permanecerá como parte dos ensinamentos pelos séculos que virão. Você está pronto para brincar? Para ter sua alma sacudida e brincada? Aqueles de vocês que estão no Zoom, YouTube e outros devem sentir algo, porque estamos brincando diretamente com sua energia central. Demos a vocês tempo suficiente para crescerem ao longo de todos os anos de trabalho conjunto e também para aprenderem a transmutar. Portanto, agora estamos dando um empurrão em vocês. De certa forma, estamos agitando o copo da sua alma e com isso enviando a vocês uma mensagem direta e instruções de como usar uma emoção na primeira metade da sessão de hoje e uma emoção totalmente diferente na segunda metade. Gostaríamos de saber como vocês se sentem. Se puderem escrever um feedback sobre suas emoções no chat ou qualquer outra coisa, ou nos informar no futuro também. Nosso sistema está afetando suas emoções, e sua alma transmitirá o que sente na dimensão da fisicalidade ou para outro objeto no espaço. Isso significa que você sentirá algo na alma, e então isso será convertido de volta na fisicalidade da alma da fisicalidade do homem e se manifestará como uma emoção. Gostaríamos de saber o que isso cria. Estamos trabalhando com uma dimensão de trabalho que é desconhecida para o homem. Isso nunca foi feito antes. Não desconectamos vocês de nada, mas estamos reabastecendo sua energia. À medida que vocês recebem os campos, seu ser tremerá com isso. Isso vai escorrer para fora. E quando sair, estaremos no controle disso. De certa forma, é como quando enchemos um balão com água e o agitamos. Nós decidimos o que sairá do balão ao apertá-lo. Quando sair, decidiremos o que faremos com esse líquido. Vamos espirrá-lo no chão, no ar ou congelá-lo? Pela primeira vez estamos brincando e trabalhando com as duas dimensões, da alma do homem e da alma da fisicalidade. Na verdade, estamos interagindo com ambas. Isso é importante e explicarei isso nas próximas semanas. A estrutura é muito simples, como ouvimos no trecho do vídeo de introdução de cerca de 200 ensinamentos atrás. E se você ouvir com atenção, verá que isso é tão válido hoje quanto era naquela época. Diz que, à medida que entramos na dimensão dos campos do universo, temos que estar cientes do que vem até nós e do que isso contém. Neste planeta, estamos acostumados a milhares de canais diferentes de informação que chegam até nós pela televisão, rádio, telefone, celular, ou o que for. Não ouvimos nada disso a menos que tenhamos o receptor certo para captar isso. Se essa informação tiver o nosso número de telefone, então a receberemos. É seletivo. Nosso número de telefone fornece nossa posição, e quando alguém nos liga, não importa onde estejamos, nosso telefone tocará. O telefone do nosso vizinho não toca quando o nosso número é chamado. Nossa alma funciona exatamente da mesma forma que um telefone celular. Ela recebe informações contínuas de todo o universo, mas precisamos estar conectados a essa linha de informação ou energia. Nossa alma pode acessar a energia do universo se tivermos o receptor certo para captá-la. Também podemos discar os números que conhecemos, por exemplo, podemos discar e nos conectar com nossa mãe, namorado ou hospital e podemos conversar com eles. Para receber a linguagem universal, na compreensão da ciência da criação, temos o que precisamos para entender isso em nosso cérebro. Ele é um receptor e também pode decidir qual número discar. Hoje estamos ditando qual número discar. Fazemos isso entendendo com quem queremos nos sintonizar, estar perto e nos transmutar. Talvez queremos falar com alguém, mas não ver essa pessoa. Só porque queremos falar com alguém não significa que queremos estar perto dessa pessoa. Não precisamos nos transmutar. Em vez disso, podemos transferir nossa emoção para essa pessoa na linha universal de comunicação a qual nossa alma está ligada. Quando estamos conversando com outra pessoa, também podemos falar com o nosso corpo para que ele mova os braços, por exemplo. Ou queremos experimentar um medo ou uma risada. Podemos nos comunicar com os dois lados ao mesmo tempo sem deixar o outro lado saber que estamos conversando com outra pessoa. Por exemplo, podemos conversar com a avó que morreu há 100 anos diretamente através da direção e dimensão dos campos e podemos fazer isso sem que a nossa fisicalidade saiba que estamos a falar com ela. É como falar no celular com alguém do outro lado do planeta enquanto ao mesmo tempo fazemos caretas e nos comunicamos com nosso filho à nossa frente. A outra pessoa não tem uma câmera e não consegue ver a criança. Dizemos que a alma está se comunicando na linha universal, enquanto a alma da fisicalidade está experimentando as suas próprias emoções. E estamos testando isso hoje. Estamos riscando o número do universo e convertendo isso para a dimensão da fisicalidade e queremos ver como vocês reagirão emocionalmente a isso. Isso tornará uma marca sobre como o homem funciona. Se algum de vocês conseguir fazer uma conexão com essa linha universal por volta de 19 ou 20 de dezembro, então saberemos se conseguimos. Há uma razão para estarmos fazendo esse teste hoje. Vamos repeti-lo em uma dimensão diferente na próxima semana. Estamos abrindo a dimensão de vocês reconhecerem a transmutação, o transporte, a comunicação e tudo mais juntos. Uma situação deve e pode surgir nas próximas 3 semanas, pouco antes do Natal, em que alguns de vocês podem se conectar a esta linha de comunicação universal. Vocês podem ouvir algo nesta linha ou ter uma emoção de compreensão sobre isso também. Depende de como vamos prepará-los para isso nas próximas 3 semanas. Já estamos transmitindo essa informação para vocês. Configuramos isso para que vocês entendam o que é a emoção da alma e a emoção da fisicalidade. E o que vocês vão fazer com isso? Isso traz alegria ou felicidade para vocês? Isso nos fez entender alguma coisa? Isso se conectou a vocês? Como vocês estão se sentindo? Vocês conseguem sentir uma conexão com sua avó que faleceu há 10 anos ou com sua mãe em outra parte do mundo, enquanto ao mesmo tempo vocês estão aqui onde estão? Vocês precisam de um celular para se comunicar? Hoje, do nosso lado, estamos vendo quanto podemos agitar sua alma e estamos observando como vocês reagem fisicamente. Quando o plasma chega, ele vem como corrente contínua, e na fronteira do plasma, no limite dele, ele se torna corrente alternada. Hoje estamos brincando com os dois para vocês. Nunca fizemos isso antes. Sempre tivemos o apoio de diferentes estruturas que se comportam como energia. Agora não estamos lidando com energia, porque a energia de vocês já faz parte disso e já está estabelecida. A espiral sempre foi usada para representar um plasma, com uma linha sendo gravitacional e a outra linha o magnético, e então desenhamos outras coisas com isso. Podemos interpretar os mesmos campos em diferentes dimensões e direções. Com esse entendimento, podemos brincar com o plasma e trazer muitas novas dimensões para o nosso trabalho. Aqui o Sr. Cash desenha uma espiral dentro de outra em um quadro branco. Uma linha representa o plasma dos campos da nossa alma do homem e a outra linha, que é paralela a ela, é o plasma da nossa alma da fisicalidade em toda a sua força juntamente com a fisicalidade. O espaço entre elas é a nossa emoção. Em todos os pontos, os campos de energia da alma são todos iguais. Eles estão em contato e em equilíbrio com os campos da alma da fisicalidade. Isso é o que se tornará parte da estrutura da vida. Na concepção, no útero da mãe, a alma da fisicalidade assume sua própria dimensão e direção. Isso significa que a alma da fisicalidade começa a coletar as energias que se tornaram ela mesma e o faz na forma de células. Inicialmente, essas células são provenientes do óvulo e do espermatozoide. À medida que essas células começam a se conectar umas às outras, elas criam as primeiras sementes da alma do homem e, ao mesmo tempo que se conectam e se mantêm unidas, elas criam um campo de limite externo. Esse é o limite da energia ao qual a alma da fisicalidade pode se agarrar e que se tornará a fisicalidade do homem. É uma combinação de 3 forças. Se você adicionar a alma do homem e a alma da fisicalidade, a condição do plasma da alma criada no centro é a dimensão da fisicalidade. A alma se conecta a cada uma das energias e se torna centralizada. Cada entidade tem sua própria energia para confirmar sua própria existência. E então há a combinação das 4, alma da fisicalidade. Essas duas reagem e interagem entre si e com os campos do ambiente, o que leva à criação da pele, que é o limite externo do sistema. Bom, aqui eu vou explicar um resumo do que o Sr. Cash acabou de falar nesse parágrafo. O que eu entendi é que a essência do óvulo do espermatozoide é a alma da fisicalidade da mãe e do pai, que juntos criam a alma da fisicalidade da criança, primeiro na forma de células. E à medida que essas células se conectam, elas criam as primeiras sementes que se tornarão a alma do homem que se identificará com a criança. Talvez seja o momento em que a alma do homem é criada pela primeira vez. A linguagem aqui não é específica o suficiente para determinar o que acontece a seguir. Como ele desenhou as células em um círculo, parece que a interação delas cria uma alma no centro, que ele disse ser criada a partir de 3 forças. Mas quais 3 forças? Será que a alma do homem tem 2 versões diferentes? Então pareceu que ele disse que é uma combinação de 4. Então 2 interagem com o ambiente para se tornarem a pele. Bom, esse é um bom quebra-cabeça para aprendermos como os campos interagem. A humanidade ainda não compreendeu esse momento exato da criação de um ser humano. Mas estamos chegando muito perto de entender isso. Bom, continuando. Quando a humanidade desenvolver a capacidade de compreender, poderemos usar o mesmo conhecimento para trazer a alma da fisicalidade para dentro da força do campo da alma do homem. A alma do homem não tem limites ou contenção. Essa é a diferença entre um ser humano e uma estrela. As estrelas não têm dimensão de fisicalidade porque são plasmas, que não têm um recipiente. Com o corpo do homem é diferente, porque movemos a alma da fisicalidade para o limite externo da alma do homem, o que nos dá, assim, uma dimensão de fisicalidade. Isso é o que vemos como nosso corpo físico. Nós ensinamos antes que, se você mover a alma da fisicalidade para dentro da alma do homem, você pode se transmutar. Você se torna um campo de energia, assim como o Sol. Se você mantiver a alma do homem confinada dentro da alma da fisicalidade, você obtém uma contenção, que é o corpo do homem. Se for uma estrela, você obtém planetas. O sistema solar é o corpo. Se você tiver outro tipo de configuração, obterá um tipo diferente de manifestação, mas é o mesmo padrão. Os livros, eles são configurados para ir do livro 1 ao livro 3. Se você começar no livro 1, você terá uma transição com o livro 2 e se manifestará como um sol no livro 3. Se você se tornar um sol e depois chover seus campos de volta em interação com o ambiente, então você pode manifestar a fisicalidade de um homem. Para fazer isso, você precisa ser capaz de criar e controlar suas emoções. No lado direito do desenho, você é um plasma. Você pode trazer a alma da fisicalidade, que são os campos do estado da matéria, com uma condição física dentro das forças de campo da criação. Se você se manifestar como uma estrela, é o mesmo que um plasma. No outro desenho, você confina a alma no recipiente da cabeça do homem e então interage com a energia da alma da fisicalidade e cria assim sua fisicalidade. A única razão pela qual o homem morre é porque ele não pode voltar para a energia central, a alma da fisicalidade se move para fora e assim perdeu o controle. Em outras palavras, ela não pode mais conter a alma do homem e a alma do homem assim é liberada. De muitas maneiras, esse é todo o propósito da criação. A alma da fisicalidade é como um molde e ela é usada para cultivar a alma do homem e então na morte, a alma do homem é liberada no universo. O momento da morte física é a separação da alma da fisicalidade da fisicalidade. Suas energias se tornaram mais fortes do que a contém. Ela rompe e se torna uma semente para um sol em algum lugar no universo. A semente é o início do novo ciclo do sol. Ela cresce lentamente e se torna um plasma maior e eventualmente um sol. Então ela cria outro ciclo de vida quando desacelera. O lado esquerdo dos desenhos na tela mostra como o homem é criado e o lado direito mostra um sol, mas é o mesmo processo. Os campos do Criador irradiam e se tornam matéria e eventualmente o homem. Quando o homem morre, sua alma pode se tornar um sol. A alma do Criador vai para dentro. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. A imagem que eu criei é a alma do homem e não a fisicalidade. Nós não vemos Deus com dois braços e duas pernas e assim por diante. Tudo isso remete à compreensão da essência do controle e à compreensão do processo da criação. Quando você compreende isso, então você compreende o que esta imagem significa e pode assim explicar em palavras simples qual é a essência da criação para todos nós. Outra maneira de ver isso é sobrepor as duas imagens uma sobre a outra. Nos tornamos conscientes de nossa própria existência. Carregamos a alma da fisicalidade e a compreensão da totalidade. Como compartilhamos essa totalidade, permanecemos conscientes de seu trabalho, existência e como ela opera? Então seremos capazes de passar da matéria para a energia de um plasma e alguns desses raios do plasma se tornarão nosso centro e quando interagimos com o ambiente, poderemos então confirmar nossa existência de vida no estado da matéria. Você passa do livro 1 para o livro 2 e aqui você existe no livro 3. Esses três livros eles foram escritos para cobrir todo o processo da criação, do Criador ao homem, do homem à sua alma e da alma do homem à criação de seus próprios filhos e então o resto. Nós somos os filhos do Criador e criamos filhos que também criarão filhos e assim por diante. Foi dito em um dos livros sagrados, eu te criei para ter filhos para que eles possam me amar. Isso significa que através do amor confirmamos nossa existência. Eu criei Mitra para me amar, para que eu possa confirmar minha existência. Estou aqui para poder criar. Eu crio meus próprios filhos para me amarem. Isso não é o mesmo que o homem faz? Mostramos nosso amor criando o outro, e pelo amor que eles nos devolvem, confirmamos que merecemos ser amados e que estamos vivos. Não é por isso que temos amantes? Damos amor, e quando recebemos de volta, confirmamos que existimos. Não amamos apenas por amar, porque amamos amar. Amamos para que nosso amante nos ame de volta e confirme que sim, temos valor e existimos. De certa forma, nos tornamos o Criador e precisamos da confirmação da existência. Se os buscadores de conhecimento compreenderem isso e compreenderem como brincar com os campos e com a emoção dos campos, então vocês poderão transmutar. Configuramos esse processo em segundo plano hoje. A estrutura do ensinamento de hoje não é apenas a fala. É o que estamos fazendo com vocês em segundo plano. Estamos ajustando as energias e o que eu chamo de energias em movimentos de interação. Essas são as emoções. E então você pode brincar com a dimensão da fisicalidade. Hoje você está decidindo por si mesmo o que fazer e o que quer fazer. É como se você tivesse dinheiro no bolso, mas você não se lembrasse disso. Então estamos tirando ele do bolso e mostrando ele para você. Estamos criando uma condição para que você sinta vontade de dar. Você sentirá o que sua alma dá à sua fisicalidade. Não estamos brincando com os campos de plasma, estamos brincando com o processo da criação, o que é uma coisa totalmente diferente. É como ensinamos na semana passada. Se você criar uma pressão no oceano, então você verá as ondas e o que elas criam. Elas podem criar uma onda suave na praia ou um furacão que une o interior e o exterior. Começamos essa fase de ensino há algumas semanas, até mesmo em nossos laboratórios. Gradualmente passaremos para a posição real da matéria e da energia. Ao mesmo tempo que definimos a energia como campos magnéticos em movimento, decidiremos quando e onde queremos cortá-la. Podemos fazer fatias grandes ou pequenas. Podemos fazer coisas diferentes com a fatia, como jogá-la no ar, agitá-la ou deixá-la lá. Mas a energia não terá nenhum significado até que eu a dê a você, ou a jogue em você, ou a jogue no jardim ou qualquer outra coisa. Mas quando você a recebe, ela se torna alimento ou amor. A fatia de energia pode se tornar uma emoção que traz vida de volta a você, para confirmar assim a sua existência. As duas andam juntas. Temos esse processo e os campos da linha universal de comunicação que estão diretamente conectados ao Criador. Temos esses dois processos. Configuramos tudo para que, se algum de vocês desejar alcançar a alma do Criador, você estará lá. É você quem tem que decidir. Na segunda metade dos ensinamentos, mudaremos os campos no sistema. De certa forma, nos tornaremos inferiores, então veremos como vocês se sentem. Estamos equilibrando, mas com a elevação do tempo e as forças do campo de maneira sequencial. Vocês devem sentir a diferença entre a primeira e a segunda metade do ensinamento. Cabe a vocês tomar uma decisão sobre o que querem fazer e como se sentirão seguros, felizes ou alguma outra emoção que vocês não conseguem explicar na dimensão física. Hoje, não estamos brincando com os campos, mas sim com as forças. Normalmente fazemos isso nas sessões mensais de voo, mas chegamos ao ponto em que agora temos que mudar a humanidade. Precisamos interagir com todos vocês. A humanidade vive uma vida dupla, uma na dimensão da energia e outra na fisicalidade. Como ela ainda não compreende a energia, ela a chama de sonho, mas ela é tão real quanto a sua fisicalidade. O homem ficou bloqueado pela ideia de que a velocidade da luz é a velocidade máxima, por isso ele limita a força dos campos magnéticos que é a luz. Vocês se bloquearam ao aceitar falácias, mas hoje vocês podem entender que não há limitação. Quando vocês se conectam à força de ordem superior, isso traz a vocês inteligência e compreensão superiores, porque vocês veem mais. Vocês se movem para o centro, então vocês podem ver tudo. Tentem ouvir esses ensinamentos algumas vezes. É extremamente pesado, profundo e trará o início da mudança. Cada vez que vocês ouvirem, observe como vocês se sentem emocionalmente e fisicamente. Vocês sentem algo se movendo dentro de vocês que quer se tornar a dimensão da transmutação, mas não sabem como controlar isso? Ou vocês conseguem criar uma imagem de vocês mesmos que podem ver viajando para onde querem ir, mas não conseguem ficar lá? Se você conseguir chegar a esse ponto na primeira ou na segunda parte da sessão de hoje, então você entenderá o processo. Vocês estão entrando na dimensão da transmutação e se conectando às energias universais. Isso será testado, mas não por nós, por aqueles que estão aqui, por volta do Natal. Aqueles de vocês que entenderem o processo de hoje entenderão por que escolhemos isso para fazer isso hoje. De certa forma, estamos preparando a alma do homem e um homem para o que está por vir. Não é necessária visão ou confirmação visual. Isso virá como uma confirmação interna à medida que as energias universais se movem e não a fisicalidade do homem. Como vocês são humanos, tivemos que trabalhar com a dimensão da sua absorção física de energia para que vocês possam converter isso. De certa forma, estamos sussurrando em seu ouvido sem que vocês possam ouvir. É como um apito para cães, que só os cães podem ouvir e não o homem. Hoje vocês estão nesse estágio e estamos invocando a alma do homem. Veremos como o cão pula, porque o homem, ele não terá ouvido. Isso moveria sua alma? Sua alma traria uma nova dimensão da fisicalidade? E traria a mudança que queremos trazer, que é a paz mundial e nos tornarmos assim um planeta, uma raça, uma nação? Esse é o propósito de hoje. Não se trata de gancho como energia com a qual vocês se conectaram antes. Terminamos de construir o carro e agora estamos testando ele. A criação do homem é o acúmulo das duas forças de campo. Uma é a alma da fisicalidade e a outra é a alma do homem. Depende de qual delas é a mais forte e qual delas entra na outra para se manifestar como alma ou para se manifestar como uma fisicalidade. Vocês têm essa chance porque nós treinamos e ensinamos vocês a serem capazes de fazer isso. O homem não precisa de uma máquina para se transmutar. Criamos esses sistemas porque isso fez vocês se sentirem bem em ter algo para ver e tocar. Quando vocês reduzem as pressões dos campos do sangue, então podemos abrir a tampa da energia para que a alma assim possa sair. E agora é a hora de fazer isso. Não temos muito tempo para concluir isso, mas esperamos que vocês sejam capazes de fazer isso. Aqueles que compreenderem serão capazes de fazer isso. Então aqueles que não conseguiram ao ouvir suas histórias, eles vão chamá-los de contos, vão chamar essas histórias que vocês contam de contos de fadas. Eles dirão que o Instituto Mental é um lugar melhor para vocês, porque vocês estão falando sobre algo que eles não podem ver e nem fazer. É a mesma coisa que aconteceu com as pessoas bonitas, ou o que a gente chama de esquizofrênicos. Vamos mudar a sequência nos sistemas enquanto vocês vão para o intervalo agora. Tentem lembrar o que vocês sentiram na primeira metade, então tentem comparar com a segunda metade. Estamos ajustando isso. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 618. Estamos buscando buscadores de conhecimento que tenham conseguido criar pequenos negócios com ganhos e outras partes da tecnologia para que venham fazer parte da estrutura maior da Fundação Cash. Você poderá usar a logo da Fundação Cash em seus produtos. Algumas pessoas criaram alguns produtos de plágio, mas não é o suficiente para ganhar a vida. Portanto, se você se juntar à Fundação Cash, você poderá vender seus produtos em seu site, mas ao mesmo tempo seus produtos aparecerão em outros sites da Fundação Cash em todo o mundo. Você terá acesso a um mercado enorme. Na nova estrutura que está sendo criada, os salários serão pagos com moedas cash. Mas você deve lembrar que a moeda cash é uma moeda interna apenas da Fundação Cash, até chegarmos ao ponto de entrar no mercado aberto. Usaremos a moeda cash para negociar entre as diferentes organizações da Fundação Cash. Esse processo já começou e vamos construir isso lentamente. Estamos tentando ajudar os buscadores de conhecimento que se juntam a nós a ter uma renda segura e suficiente para poder viver. Aqueles que moram na China passaram pela estrutura chinesa que está sendo criada. E aqueles fora da China passaram pela corporação Mark Rae dos Estados Unidos. Esse processo começou há algumas semanas. Isso trará muitas oportunidades diferentes para os revendedores da Fundação Cash. Os primeiros grupos de empresas já estão lá. Nós entraremos, monitoraremos e daremos suporte, mas você ainda terá liberdade para fazer as coisas. Você também pode se tornar parte da pesquisa para o desenvolvimento de produtos de plasma. Haverá enormes oportunidades de crescimento. Isso começará em 2026. Aqui o Sr. Cash escute algumas coisas sobre se tornar um parceiro. O Sr. Cash conta uma história sobre uma conversa com um dos principais embaixadores do mundo. Esse embaixador faz parte de uma organização internacional muito grande, com 27 líderes mundiais. Ele tem sido muito próximo da Fundação Cash e perguntou como poderia ajudar. O Sr. Cash disse que ele quer trazer a moeda Cash e dar às nações e quer que ele também quer se encontrar com os embaixadores. Esse embaixador então lhe disse que, em vez disso, ele vai providenciar para que o Sr. Cash se encontre com os líderes mundiais diretamente, porque são eles que tomam as decisões e é aí que a mudança vai acontecer. Há muito trabalho de base a ser feito. É hora de construir sobre isso e estamos recebendo ajuda de todas as direções e de todas as maneiras possíveis. A estrutura está definida e estamos prontos para avançar. Se você investiu e desenvolveu diferentes partes da tecnologia do plasma, gostaríamos que você fizesse parte da estrutura de nossa pesquisa e desenvolvimento, e isso junto com você. Não queremos que você saia do seu país, você pode trabalhar de onde está e ficar perto de sua família. Essa estrutura já começou e agradeço a muitos buscadores de conhecimento que estão apoiando isso nos bastidores. Isso está realmente tomando forma. A Fundação Cash recebeu as primeiras 25 unidades Rede Uma Nação em nossa fábrica e esperamos enviá-las antes do final deste mês. Por favor, siga o procedimento que estabelecemos para você, porque não queremos nenhum problema na conexão ou qualquer outra coisa. Ainda precisamos de doações massivas para atingir nossa meta de 10 mil unidades. Agradecemos a Alma, que fez uma doação muito generosa e permitiu que uma parte da nossa pesquisa fosse para onde queremos que fosse. E agradecemos aos buscadores de conhecimento que estão trazendo suas empresas e colocando elas na mesa, dizendo: vocês nos trouxeram tecnologia e ela tem que ser compartilhada agora. E queremos fazer parte disso. As coisas estão gradualmente tomando forma. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador da Romênia, ele diz que não conseguiu comprar ações da RVBR Mark Gray na bolsa de valores Nasdaq. Ele diz o seguinte, não estava disponível para o corretor de Bucareste. Você tem um corretor que venda ações? Sr. Cash responde. Há muitos corretores que fazem isso, mas tivemos um problema com Mark Gray por muito tempo e resolvemos. Mas ainda não está totalmente resolvido. Aqui o Sr. Cash dedica bastante tempo explicando os problemas que foram resolvidos e os que ainda permanecem com Mark Gray. Sr. Cash diz, quando me tornei CEO da Mark Gray, percebi muitas coisas que precisamos resolver. Vai nos custar muito dinheiro com equipes jurídicas e contadores para resolver como a Mark Gray foi criada no mercado de balcão, que é o OTC. Vai levar mais de 3 a 6 meses para resolver isso. Parte do problema se deveu às sanções impostas à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. A Mark Gray é uma acionista russa com 5% das ações, mas ninguém sabe quem ela é. Não sabemos nem se ela é real. Para descobrir, teríamos que recorrer aos tribunais e isso custaria centenas de milhares de dólares para ser resolvido. Encontramos outra solução para isso há alguns meses. Por causa dessas ações russas, a Mark Gray foi colocada na lista negra e muitos bancos e corretores não querem saber dela. Para resolver esse problema, tivemos que reduzir a participação russa para menos de 5% e fizemos isso vendendo algumas de nossas ações de classe B, que transferimos para ações ordinárias. E isso resolveu o problema. Há um segundo problema que estamos tentando resolver. Se fizermos isso, o RVBR será aceito por todos os corretores. No momento, alguns corretores ainda veem a lista negra russa. Você pode dizer a eles que resolvemos isso e que eles podem verificar. Pô, nessa parte aqui não está claro qual foi o segundo problema e qual é o segundo problema. Continuando. Se você olhar no OTC, a Mark Gray foi colocada no nível mais alto. Fizemos algumas coisas para conseguir isso. Levei meses e gastei muito dinheiro para isso. Enviamos todos os relatórios mensais necessários e tudo mais que eles exigiram. Temos que dar mais um passo para entrar no SSC. Isso vai custar até 800 mil dólares e levar mais de 3 a 6 meses. Podemos explicar esses problemas publicamente aqui, porque no final das contas, vocês são os acionistas. Todas as ações da Mark Gray estão com a Fundação Cash. Cada uma dessas linhas com a caixa verde significa que cumprimos os requisitos deles e cada uma custou mais de 10 mil dólares. Tudo isso é feito por contadores. Levamos um ano para colocar tudo em ordem. A certificação de gestão era necessária para levar a Mark Gray ao próximo nível. Acho que foi concluída no mês passado. É nosso trabalho concluir tudo isso até o final do próximo ano. Queremos trazer suas empresas para fazer parte da Mark Gray Internacional e então ter o apoio da moeda cash. Gradualmente, vemos a Mark Gray crescendo de forma sólida. Recentemente, colocamos esse anúncio público como notícia sobre a Mark Gray e mostramos fotos da produção de ouro através dos campos que fizemos com os militares chineses. O Pentágono reagiu iniciando uma grande investigação sobre a Fundação Cash pelo governo americano. Eles estão se perguntando como essa empresa foi autorizada a produzir ouro e essas coisas, e está na Bolsa de Valores americana, porque todas essas fotos são principalmente chinesas. Há muitas coisas acontecendo no momento com a Fundação Cash, passo a passo, mas temos o cuidado de não criar muitos problemas. Tudo isso leva tempo. Estamos montando a estrutura na China e é um esforço enorme. Levou um ano e meio para tirar a Mark Gray da lista de empresas de baixo valor no mercado de balcão, OTC. Estamos organizando tudo para que vocês possam trazer suas empresas para a Mark Gray. O sucesso de vocês se refletirá nas ações da Mark Gray e no restante. Assim que começarmos a conversar com os governos e a dar ações da Mark Gray a eles e a seus países também, veremos então uma estrutura diferente e então o restante. Levará mais 3 a 5 anos para ser concluído. Nossa meta é elevar as ações para $1.000 por ação, então uma moeda cash, uma bola de raios cósmicos e uma ação do Mark Ray serão iguais. O hiperlink da Mark Ray para um site de soluções naturais para a água precisa estar lá, por motivos que conhecemos. É porque está conectada à Fundação Cash Global, que está nos bastidores. Essas coisas não podem ser alteradas no momento, não importa se é um hiperlink. Isso remonta ao tempo em que o John era o CEO e ele não queria mudar o nome. Ele disse que ficaríamos assim. Tive que negociar com a OTC para recuperar a classificação da Mark Ray como uma empresa de tecnologia espacial, código 9271, na parte inferior da página você pode ver isso. Existem apenas 27 empresas nos Estados Unidos com esse código, e nós somos uma delas. Se você clicar no site da Mark Ray na OTC e aparecer uma mensagem proibido, isso acontece às vezes se houver restrições em um determinado país. Alguns países bloqueiam a Fundação Cash na fonte. O governo da Bélgica bloqueia o site da Fundação Cash. Isso depende do país. Bom, nessa parte do workshop, o Rick lê alguns comentários sobre o que as pessoas sentiram na primeira metade dos ensinamentos quando os sistemas foram ajustados para uma força específica. Uma pessoa disse: meu corpo inteiro ficou muito quente desde o início da sessão de hoje, especialmente a parte superior. Mônica disse: desde o início da sessão, primeiro senti uma dor recorrente no ovário direito que se transformou em uma sensação latejante. Então senti uma onda de paz e tranquilidade interior que de alguma forma se moveu para o meu peito e cabeça. Minha pélvis e abdômen pareciam estar desmoronando. Senti um formigamento na testa e uma energia no peito. Vários pensamentos me vieram à mente, conectando-se a coisas do passado, que de repente comecei a entender. Randy disse: estou ouvindo aquele apito de cachorro desde ontem. Mônica disse: senti-me equilibrada e ao mesmo tempo senti uma pressão na área ao redor do esterno da testa. Senti como se a energia dentro de mim estivesse sendo puxada de volta da minha cabeça e entrando novamente pela minha pélvis e pelo meu rator físico. Corina menciona: não há tempo para o medo quando o amor incondicional toma conta, sentindo a beleza de todos vocês coletivamente como um. Mônica então escreveu novamente: agora novamente a sensação de afundamento no estômago e uma leve ansiedade por alguns segundos. Stefania diz: na primeira parte senti uma emoção muito forte de gratidão. Algumas lágrimas escorrendo dos meus olhos, primeiro do direito e depois do esquerdo. Senti-me muito emocionada, tive uma sensação de abertura e senti uma sensação total de libertação. Rick disse que também teve essa sensação de abertura e uma sensação na área do plexo solar. Mônica disse que agora sente toda a energia alimentando seu reator físico. No entanto, emocionalmente, sente-se menos confortável, menos calma e menos segura. Rand menciona que agora, nesta segunda sessão, a intensidade do apito para cães aumentou e a temperatura corporal também subiu alguns graus. Corina menciona que os pássaros também estão sentindo isso, pois eles estão brincando na pequena tigela de água do copo 1 como se fosse um banho para pássaros. Isso prova que estamos nos conectando com outros seres criados. Continuo observando e me alegrando com cada mudança feliz, e isso me deixa feliz. Marinés disse: senti algumas ideias sublimes sobre o Criador. Sr. Cash então diz: nossos sistemas foram configurados para ir da alma e converter para a fisicalidade, e os gráficos confirmam isso. Ele explica aqui um gráfico da sessão de hoje com um sistema de plasma em segundo plano. A energia está vindo diretamente da alma e vemos como os pontos estão fortemente concentrados na parte física. Tudo abaixo da linha central é físico, tanto na energia quanto na manifestação da fisicalidade. Muito pouco está descendo. Isso significa que muitos de vocês podem fazer a transmutação e se manifestar na fisicalidade. Vocês serão capazes de sentir essas condições dentro de vocês. Uma das partes desse teste é para o psicossomático. Isso significa que o que enviamos a vocês da alma, vocês manifestam na fisicalidade. Isso significa que todos vocês podem se manifestar fisicamente. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a função ou propósito da existência da alma da fisicalidade? No universo existem seres cuja vida é composta apenas por uma alma individual e um corpo físico, sem ter uma alma da fisicalidade entre eles? Sr. Cash responde: não, isso é impossível. Então, buscador de conhecimento pergunta: quando uma alma individual interage com os campos ambientais, ela precisa criar uma alma da fisicalidade? Sr. Cash responde: sim. Caso contrário, ela não será capaz de criar um limite e se mostrar. O sistema solar é como uma réplica do homem. A energia fica no centro como o Sol, e os planetas são a parte física, e poderíamos dizer que a totalidade do sistema solar é o corpo. A alma está no centro da cabeça, e o corpo é criado para confirmar a existência da alma. A forma da força do campo da alma decide se você será um cão, um gato ou qualquer outra coisa. O que você consome também decide que tipo de cão ou gato você será. Nossa alma do homem está no centro e tem campos que criam energia central para confirmar a sua existência. Todas as pequenas células funcionam com sua própria energia e compõem a alma da fisicalidade. É a alma que diz, eu existo. Caso contrário, o outro não estaria lá. Você precisa da alma da fisicalidade porque, juntamente com a alma do homem, ela determina a dimensão de quanto espaço é necessário para os outros existirem. Ela determina se você precisa de um fígado, um rim ou algum lugar para poder coletar o lixo e algum lugar para armazenar energia. O sistema solar ele funciona em essência como o corpo. O lixo é coletado nas bordas externas, como Júpiter e Saturno. E o que a Terra faz? A Terra ela faz parte do ciclo de reprodução e cria vida. Não há diferença entre o corpo e o sistema solar. Vemos os planetas e pensamos que são outra coisa. Mas observe suas funções. O sistema solar tem uma pele ou um limite. As sondas espaciais que eles enviaram há 50 anos, segundo eles, passaram por essa pele. A pele do sistema solar é ditada por outras forças. Ela representa o limite do sistema solar e ele não pode ir além. É isso que lhe é dado. Achamos que o nosso sistema solar é o centro de tudo, mas na verdade é apenas mais um ser vivo na dimensão física da galáxia. Nós o vemos como um sol brilhante. É um plasma e é uma entidade física dentro do seu ambiente da galáxia. O nosso sistema solar tem esta aparência devido aos campos que cria, tem de ser dado a ele espaço para poder existir pela galáxia que o controla. Nosso sistema solar não está simplesmente parado aqui. Ele tem um propósito ditado pelo universo e pela galáxia. Qual é o seu propósito dentro da galáxia e do universo? Somos parte do sistema de digestão ou limpeza da galáxia? Dizem que estamos na borda da nossa galáxia e é por isso que temos vida em nosso planeta. Será que somos o sistema urinário dos campos da galáxia? E qual parte é a nossa galáxia dentro do universo? Não temos esse conhecimento porque estamos apenas começando a entender nosso lugar neste sistema solar, onde até mesmo chegar à Lua é demais para a gente. Não entendemos a estrutura da criação. É certo que a função de Júpiter e Saturno é coletar todos os resíduos ou campos que saem do Sol. O planeta desempenha o papel do sistema urinário e o outro do fígado. O mesmo padrão se repetirá com a galáxia em relação ao universo. Estamos na borda externa da galáxia. Estruturas são criadas nessa posição para impedir que as energias vazem e armazená-las também como faz o fígado. Então a galáxia decidirá quais energias liberar no universo, como faz no sistema urinário no corpo. Quando compreendemos a realidade com nossa criação e nossa posição, então podemos fazer muitas coisas. Podemos encontrar diferentes campos para viajar. Podemos encontrar a força de campo de que precisamos para nos mover. A mesma estrutura continua se repetindo, mas os humanos são cegos para isso porque estamos muito centrados em pensar que somos os reis da selva. E então dizemos que estamos no centro do universo e nos chamamos de todas as outras coisas que vêm junto com isso. É o nosso trabalho como professores universais trazer o conhecimento para que ele seja compreendido e abraçado e se torne parte do nosso pensamento. Não forçamos o conhecimento ou a informação aos outros com a espada, como faz o homem aqui com suas religiões. É assim que deve ser feito. E é por isso que nunca demos a vocês certificados quando vocês estudaram no sistema educacional da Fundação Cash. A compreensão do conhecimento não vem porque você tem um pedaço de papel, mas como você pode realmente usar o conhecimento para fazer algo com isso. Isso pode acontecer daqui a 10 anos, quando você usar o conhecimento para alcançar algo. Nós ensinamos você a iluminar a alma do homem, e mesmo depois de você deixar a fisicalidade, esse conhecimento fica com a alma do homem. Pode levar séculos para que a alma compreenda o que foi ensinado. E então eles dirão, isso é o que o Sr. Cash nos ensinou há 1000 anos no espaço-tempo da Terra. A alma tinha um conhecimento, mas levou tempo para que fosse compreendido. O conhecimento veio como energia 1000 anos antes, pelo Sr. Cash. Não estamos aqui para apenas mudar o homem na Terra. Estamos aqui para mudar muito mais do que isso. Estamos aqui para mudar a alma do homem no espaço para impedir a matança e a destruição. Então ele pode ter querido aqui o Sr. Cash dizer que o conhecimento permanece com a alma do homem e pode amadurecer em nós depois que deixarmos este planeta em algum outro lugar no espaço. Mas vamos lembrar que obtivemos isso dele aqui na Terra. Continuando. Um dos maiores problemas que temos agora com o governo americano é que a Fundação Cash produziu ouro e estamos mostrando isso através dos chineses. Sabemos por fontes internas que eles verificaram os rostos oficiais e eles são de fato oficiais chineses de alto escalão. Mostramos isso deliberadamente com as fotos da Mark Ray. Queremos que eles saibam que não estamos brincando nem jogando jogos. Agora estamos oferecendo uma oportunidade de produzir ouro em massa. A mineração vai desaparecer. Onde está a próxima ganância? O homem quer ir para o Bitcoin e estamos cobrindo isso com as moedas cash. Não haverá escassez e todos poderão jogar juntos. É assim que deve ser. Quando você olha para o sol, você o vê como o nascer do sol, o meio-dia no céu ou o pôr do sol à noite. A alma ela não precisa perseguir o sol pelo céu do planeta, ela sempre pode vê-lo em plena força no alto. A alma vê o sol sempre diretamente, não importa se o corpo do homem dorme ou está acordado. O estado da matéria do planeta Terra não impede a alma do homem de ver o sol do outro lado, porque ela vê seus campos magnéticos. Os campos da Terra não podem obstruir isso. Caso contrário, o homem seria incapaz de ver as outras galáxias e tudo mais, onde não está. Sua alma tem o conhecimento de como fazer isso, mas é um atributo do homem em sua criação ser cego, ignorante. Nós nos cegamos para não ver e ignoramos nossos direitos. Permitimos que outros abusem de nós. Nós fechamos os olhos para o que os governos estão fazendo. Agora eles podem fazer o que quiserem conosco, porque eles lutam e nos matam com armas, aviões e todas as suas armas. Mas eu dou amor através da alma do homem e isso derrete a arma. Se você olhar, poderá ver o quanto eles estão pressionando para que haja guerras. Israel pressionou para que os Estados Unidos bombardeassem o Irã. Muitos de vocês pensaram que foram os americanos que bombardearam o Irã, porque eles não contam o que está acontecendo nos bastidores. Os israelenses ameaçaram os americanos dizendo: se vocês não fizerem isso, vamos usar armas nucleares contra eles. Então Trump pensou: esse cara estúpido vai nos arrastar para uma guerra enorme da qual não poderemos sair. Portanto, ele fingiu fazer o bombardeio ele mesmo. Os presidentes anteriores não receberam esse tipo de ameaça que os forçou a agir. Então ele fez isso para impedir uma guerra em maior escala. Nós vemos as coisas de uma maneira diferente da sua e percebemos o que está influenciando o quê. Então sabemos o que precisa ser corrigido e qual direção seguir. Aqui nessa parte do workshop houve uma conversa sobre os acordos de paz ucranianos que estão por vir, e um buscador de conhecimento relacionou isso com o que o Conselho Universal estava fazendo. Sr. Cash continua. Acho que hoje o presidente ucraniano ficou de dar uma resposta ao Trump. Vocês precisam entender que o presidente ucraniano sabe que irá para a prisão se ele assinar um tratado de paz. Uma das condições dos 28 pontos deste tratado é que dentro de 100 dias após a assinatura da paz, o país terá que realizar eleições. As eleições deveriam ter ocorrido há dois ou três anos. Elas foram adiadas por causa da guerra. Algum ucraniano votaria nesse homem? Há tantos escândalos e a quantidade de dinheiro que ele desviou é absurda. Ele já pediu asilo a 29 países. Para salvar sua própria vida, ele precisa manter a guerra. Mas, por outro lado, os outros estão perdendo o interesse em manter a guerra. Os europeus estão em uma grande confusão, pois cada vez mais fábricas estão fechando. Uma das maiores vantagens dessa guerra não foi a anexação da Ucrânia, mas o fim do poder dominante dos Estados Unidos e dos países europeus naquela região. Esse é um dos principais resultados dessa guerra. No antigo sistema, eles decidiam quando e onde queriam iniciar uma revolução. Ninguém podia impedi-los. Eles matavam quem não gostavam e podiam levar o que queriam. Agora esse tempo acabou. Eles impuseram sanções à Rússia para pressioná-la, mas a Rússia virou as sanções contra eles mesmos. Os russos ficaram mais fortes porque agora, em vez da Europa, eles vendem gás para toda a Ásia Central. A economia russa tornou-se forte e sólida porque todo desperdício e perda de tempo desapareceram. Infelizmente, muito sangue foi derramado, mas estamos vendo o fim de cerca de 80 anos de colonização pelos governos europeus e americanos. Eles tomavam as decisões sobre quem ficava e quem ia embora, e isso acabou. Agora um novo grupo criando condições. Eles querem decidir quem pode ou não ser. Se algo der errado e alguém agir de forma errada, então estaremos à beira de um grande conflito. Todos vão atacar uns aos outros. No momento, todos estão se contendo. Muitas coisas estão acontecendo. Estão fazendo todo o possível para evitar essa guerra. Há muita discussão acontecendo. As regras mudaram em relação ao que eram há 2 anos. Os americanos perderam seu poder. Os europeus estão de joelhos economicamente por causa da coisa estúpida que fizeram ao cortar o gasoduto russo. Por causa das sanções, as fábricas estão fechando, o desemprego está alto e, além disso, eles impuseram sanções às matérias-primas da China. É um reajuste. Mas no final, os americanos e europeus não serão os tomadores de decisão nisso. Pergunta para o Sr. Cash: que papel as almas satélites podem desempenhar nesta fase de transição? Como o futuro se apresenta para essas almas? Sr. Cash responde: estamos chegando perto o suficiente para saber o que vocês estão prestes a fazer. Nos deixe terminar nosso sistema Rede Uma Nação no qual estamos trabalhando, e então explicarei a vocês o porquê e como vocês entenderão. Aqui o buscador de conhecimento pergunta ao Sr. Cash: as almas satélites podem ser as curadoras da dor emocional da humanidade? O Sr. Cash responde: você se chama de fisicalidade, mas a alma sabe sua força e o que é certo fazer. Aqui um buscador de conhecimento mais velho quer algo para tomar para ter mais energia. O Sr. Cash responde: isso vem com o envelhecimento. Aqui o buscador de conhecimento então diz: houve experiência com animais, em particular com cães, em que o dono se ausentava de casa e eles sabiam quando ele decidia voltar. O cão sabia exatamente quando ele tinha decidido voltar o dono para casa. O cão sabia até mesmo quando o dono trocava de veículo. Isso significa que as almas sabiam. O Sr. Cash responde: todos nós temos essa capacidade. É uma questão do que fazemos para fortalecer isso. Experimentamos isso todos os dias, mas fomos treinados para ignorar ou dizer que é um acidente ou uma coincidência. Por exemplo, quando desejo algo que é necessário para a Fundação Cash, de alguma forma isso aparece. De alguma forma isso acontece. Crianças, ou muitos bebês que já estão começando a andar, têm essa sensação de quando o pai chega em casa ou quando a mãe está voltando. Eles sabem que está na hora porque eles observam a porta, mas não conseguem falar. O Sr. Cash experimentou isso com seu primeiro filho, que sabia exatamente quando ele chegaria em casa. Isso está em todos nós, apenas não reconhecemos ou negamos isso. Pode ser como uma pequena voz em nossa cabeça nos dizendo a coisa certa a fazer. É uma questão de aprender a confiar nela. Pergunta para o Sr. Cash: há alguma verdade no que está contido nos manuscritos do Mar Morto, se eles merecem sua atenção e, consequentemente, a nossa? O Sr. Cash responde: eu não vejo essas coisas, sou a pessoa errada para perguntar isso. Aqui o buscador de conhecimento diz: a primeira pergunta é, eles dizem que em determinado momento Deus construirá um templo que será construído sob a liderança de Deus e não do homem. Esse templo já foi construído? O Sr. Cash responde: perguntas que escreveram, se eles sabem. Eu não sei quem escreveu isso. Recebo muitas perguntas dessas das pessoas. As pessoas me perguntam o que eu acho e eu digo: vá perguntar aos que escreveram esses livros. Aqui o buscador de conhecimento pergunta. A terceira pergunta é, os manuscritos dizem que dois messias e um profeta surgirão. Um surgirá da linhagem real e o outro será um messias sacerdotal surgido entre as pessoas comuns. Você é uma pessoa comum? Ou você é de linhagem real, como os Arquimênidas, que é uma linhagem do Ciro Grande da Pérsia? O Sr. Cash diz, leia a frase desde o início, por favor. Aqui o buscador de conhecimento repete e diz, os manuscritos dizem que surgiram dois messias e um profeta. Aqui o senhor Cash interrompe e diz, espere. Nós não somos messias, não somos profetas. Portanto, isso não se aplica a mim. Passo para a próxima pergunta. Aqui o Rick diz, então o que você diria que você é, então? Um professor? Uma vez você disse que você é o messias. O Sr. Cash responde, todos nós somos messias. Sempre dizemos que cada um de nós é o messias de nossa própria alma. Aqui o Rick responde, sim, você é muito rápido em qualificar isso. Sr. Cash então continua e diz, agora que todos nós conhecemos nossa posição, somos responsáveis por isso. Criamos nosso próprio sofrimento porque estamos cientes disso. Nunca devemos humilhar nossos filhos. Eu nunca humilhei meus filhos. Quem somos nós para humilhar? Mas não precisamos aceitar a dor. Somos nós que criamos nossa própria condição. Portanto, somos o Messias de nós mesmos. Sim, sou o Messias, mas para mim mesmo. Um dos nossos buscadores de conhecimento foi colocado na berlinda pelo governo iraniano por causa disso. Eles o chamaram e perguntaram, o Sr. Cash diz que é um Mete ou Messias? O buscador de conhecimento disse que não. Ele diz que é um Mete de si mesmo. A conversa ficou muito acalorada porque os iranianos estão esperando pelo Messias, mas não conseguem encontrá-lo. E eu sei exatamente o que é. Um dos nossos buscadores de conhecimento com o Vaticano teve o mesmo tipo de problema. Eles estão procurando ou acham que sabe porque é a hora certa para ele vir. Mas eu sou a sombra errada. Vocês têm que procurar a filha de Mitra, no tempo que está por vir. E mesmo assim, ela não é um profeta. Ela é apenas uma luz na escuridão para o homem encontrar seu caminho. Essa coisa sobre dois messias e um profeta que virá está escrito no Alcorão também. Eles estão esperando por dois e um anuncia a vinda do segundo. Eles têm isso na fé Bahá'í. Eles dizem que o primeiro foi o Bab e o segundo veio 19 anos depois como Bahá'u'lláh. Eles se adaptaram ao padrão islâmico também. É o mesmo no cristianismo, mas de uma maneira diferente. Eles copiaram isso dos escritos antigos, mas o resultado foi uma situação e versículos diferentes. Não acredite em nenhum dos livros sagrados, da forma como eles foram escritos. Eles copiaram a Bíblia de escritos antigos e do mitraísmo também. Então eles adaptaram a Bíblia para construir a igreja deles e com o tempo as pessoas aceitaram isso. Quando a crença se torna sólida, ela se torna uma norma e é muito difícil fazer as pessoas entenderem a verdade. Nunca aceitei a forma como eles explicaram a mudança para Meca, Medina e o resto. Os judeus já escreveram muitos livros para se beneficiarem. Agora os rabinos de Jerusalém estão usando as escrituras sobre o cumprimento da profecia em 2025 e eles estão fazendo deste Netanyahu o Messias. Vocês têm que usar sua própria sabedoria para entender essas coisas. Bom, muito obrigado por hoje. Espero que possamos nos divertir mais com o conhecimento da criação na próxima semana. Ainda precisamos de muito apoio para distribuir essas 10 mil unidades de Rede Uma Nação pelo mundo. E não me digam, se você pode fazer ouro, você pode fazer essas coisas. Não. Trata-se da humanidade querer mudar e criar um mundo melhor para si mesma. Não é nosso trabalho fazer ouro para que vocês não tenham que se responsabilizar por si mesmos. Se fizermos o ouro, eles trarão guerras à vida do homem. Um dia explicarei por quê. Estamos desenvolvendo a tecnologia para trazer paz ao homem, mas isso tem que ser feito através do próprio homem. Se fizermos isso, então eles novamente chamaram isso de mágica. Quando for feito pelo homem, então nós apoiamos e ajudamos vocês a desenvolver isso. Por favor, nos apoie para fazer o que temos que fazer para completar essa jornada. Muito obrigado e até a próxima. Fim do Índice Rápido do Workshop 618.